E eles prometem, mentem, transformam todo o povo em refém. Caçam, repreendem tudo aquilo que não nos convém. Eles roubam, não se rendem. A verdade eles escondem. Político arrombado, seu discurso decorado não engana mais ninguém. Vê que tem governo podre, desgovernado. Já deu pra flagra que tá tudo errado. Metendo louco no eleitorado. A cada voto mais um enganado. Vai enriquecer esse bando de safado. Com seus braços, seu trabalho, seu melhor, seu suor derramado, que é sagrado. Cadê o gigante que tinha acordado lendário? Pesado pra vir te cobrar. Ele tá amarrado, calado, em regime fechado, trancado. Em algum lugar, não dá pra entender, nem dá pra explicar. Difícil viver e ver tanta gente tentar sobreviver. Sem ter comida pra comer, muito menos um lugar pra se morar. Não tem vaga pra criança estudar, é o que faz esperança morrer. Vejo o preço da passagem aumentar e mais um verme gravatado na TV. Sabe quando essa porra vai mudar? Quando a nação brasileira aprender a votar, cobrar, acordar, entender que é o povo que tem o poder. Esse é o mundo que eu vivo, fi, é o mundo que eu respiro aqui. Vivo no mundo onde a peça tá em mão de menor, muito antes que a porra de um livro, maqui. Sorra é essa, mando de testa, vem de conversa na tela. Nunca pisou na favela da goela, se entrega e até pede meu voto num país de merda. Mas vai, vai parar, só essa porra vai acabar. Que meu time tá na rua, pesado pra protestar. Quer se mascarar, sua copa pra disfarçar. Tava de mundial, mas é normal que o Brasil só quer saber de futebol e carnaval. Tá bom, vai pensando que hoje é rap nacional. Visão tridimensional, triste será o final. De quem pensou que a rapa tava de onda? Blunt bate de frente só com essa faísca pra acender a bomba. Inferno é a tua, nós tumultua, cê cola os pilantra que volta de ré. Nego não tremo, cultivo o respeito, garanto o refrão e mantenha a fé. Disciplina, tem que constar, na humildade tudo conquistar. Mente astuta, periculosa, articulada e maliciosa. Fio calculista, trocação pesada, o olho atento a qualquer reação. Vira sofrida, gold my neck, malaca brilha na escuridão. Olha que o bang tá louco, e se dá milho no jogo. Respeito é lei, falo que sei, se tá no RF, pô. Ideia sobe, vira debate, mente pensante, ouvida razão. Passa a caminhada diante do fato, se o erro procede, vira punição. Medalhas com decorações, opções pra escolher o lado que tá. Crucificado por ordem de alguém que à frente do estado queria reinar. Tiraram a vida de quem por nós foi, de quem por nós é e sempre será. Poder pra alguns é uma arma letal, difícil saber quem vai disparar. Corrupção é de monte, abuso de poder, maltrato. Relato de alguém cujo perfil padrão marginal é retrato falado. Conspiração, política, eleição. Propina pra polícia, manipula operação. Me pede voto da nação, ninguém esquece o eleitorado. Gigante não dormiu, tá no regime fechado. Conspiração, política, eleição. Propina pra polícia, manipula operação. Me pede voto da nação, ninguém esquece o eleitorado. Gigante não dormiu, tá no regime fechado.